Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Esta semana, no Álbum de Família, uma banda que se prepara para tocar na primeira edição do Primavera Sound, em Portugal, neste caso no Porto, e que anunciou há dias a edição de novo disco para o mês de setembro. Os XX são um dos casos mais interessantes dos últimos anos da música britânica, em especial devido à edição do álbum de estreia, em 2009, e cujo sucesso culminou com o Mercury Prize. O que surpreendeu foi, acima de tudo, a maturidade demonstrada pelos músicos dos XX, uma maturidade capaz de corar qualquer músico trintão ou quarentão. Com idades inferiores a 20 anos na altura, os XX apresentaram uma música adulta, obscura, misteriosa, mas de composições meticulosas. O registro de estreia revela uma pop de aparentes contornos simples e minimais, mas a tensão que surge a cada novo tema, seja pelas batidas, pelas atmosferas ou pelas guitarras sempre controladas, demonstra a confiança do então quarteto nas suas composições. E os jovens XX mostram também inúmeras referências, talvez algumas de forma inconsciente. O álbum tem lá pelo meio pós-punk, dubstep, punk e R&B. Na Radar e durante a próxima hora, o álbum de estreia dos londrinos XX, para ouvir de uma ponta à outra. Início do programa com o instrumental Intro, seguido de VCR e logo à frente o single que arrancou o grupo da garagem, Crystallized. Thank you. brother's company by the sea. Wanna go out to the pier. Gonna dive and have no fear. Os dos XX conheceram-se no liceu, mas as duas vozes do coletivo, Oliver Sim e Romy Medley Croft, eram já amigos de infância e mais tarde iriam conhecer Barry Acresci e Jamie Smith no Liceu Elliot, em Londres. Esta escola tem a particularidade de ter albergado em anos anteriores elementos de outros grupos e artistas que então se tornaram famosos, como é o caso de Fortet, Hot Chip e até mesmo o Burial. Estes quatro amigos amigos, sempre vestidos de negro e desde sempre outsiders em relação à escola e restantes companheiros, começaram a fazer música inspirados por nomes como The Cure ou Pixies ou por géneros como o R&B. Os próprios citaram influências de Alia e até de Rihanna. Pelo meio, é possível que tenham também como referências, talvez inconscientes, não sabemos, os Velvet Underground, de um terceiro disco, e claro, os Young Marble Giants, nome maior da pop minimalista dos anos 80, e que só ofereceu ao mundo um álbum e de contornos semelhantes à estreia dos XX. Oliver Sim e Romy Medley Croft começaram a tocar com apenas 15 anos, desenvolvendo desde então a sua música característica, negra, sombria, pop e onde as duas vozes podem ganhar protagonismo. É durante o liceu que surgem os primeiros concertos, primeiro dentro dos portões da escola e depois em alguns clubes por Londres. É quando surgem as apresentações ao vivo que Oliver e Romy decidem convidar mais dois colegas para os XX, isto já em 2005. Recrutam então os amigos de liceu Barry Acresci e Jamie Smith, atualmente mais conhecido como Jamie XX. A banda passa a ensaiar numa pequena garagem, uma extensão dos estúdios da editora independente Excel. E é aí, na pequena sala de ensaios, que os quatro elementos decidem gravar as canções e assim construir um primeiro longa duração. De forma a aproveitar ao máximo o tempo de estúdio, optam por fazer a gravação à noite, o que terá contribuído para o som do álbum. Não só dos instrumentos, sempre muito suaves, mas também para as vozes, quase em modo de sussurro. O disco foi gravado e produzido pelos próprios XX. Em breve iriam apostar num primeiro single, neste caso Crystallized, e cujo sucesso fez antecipar a edição do registro de estreia. Os londrinos XX continuam na radar, agora com mais algumas músicas do álbum lançado em 2009. Islands, pelo meio Heart Skipped a Beat e Fantasy, e a fechar esta sequência, Shelter. Thank you. over before I walk on the set, welcome to the floor. It's been a while and you found someone better, but I've been waiting too long to give this up. The more I see, I understand, but sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need sometimes you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Fantasy. No início de 2009, os XX deitaram cá para fora uma primeira amostra da sua música, o single Crystallized, que começou a rodar com enorme frequência nas rádios e chamaram a atenção da crítica e de um público mais atento para este grupo de pop minimal e sombria. A expectativa cresceu de forma imensa nos meses seguintes, à medida que os próprios XX ultimavam a produção do disco de estreia, alternada com as apresentações ao vivo, que seduziam cada vez mais público. Finalmente, em julho de 2009, chegou ao mercado o registro XX, o primeiro do grupo de Londres. Foi imediatamente aplaudido pela crítica e rapidamente o disco gerou mais alguns singles, como foi o caso de Basic Space, Islands e VCR, músicas que rodaram com insistência em muitas rádios europeias e também americanas. Nos Estados Unidos, o disco saiu em agosto desse ano. Os XX estavam de súbito no meio de um verdadeiro frenesi mediático e com uma agenda cheia em alguns dos maiores festivais de música do mundo. A música do coletivo foi também usada em muitas séries de televisão e anúncios. Destaque para a transmissão pela NBC dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 e cujos separadores contavam com a música dos XX e também para a cobertura das eleições britânicas em que a BBC usou a música instrumental Intro que abre exatamente o álbum desta semana. Já no final de 2009, a banda perde a segunda guitarrista e teclista Baria Cresci. Os XX invocaram diferenças pessoais e criativas para a saída de Baria. Desde então, prosseguem como trio. É também no final do ano que o disco dos XX começa a surgir no top das tabelas dos melhores álbuns do ano. É o primeiro, segundo a revista Fact, o segundo melhor para a New Musical Express e na Pitchfork termina em terceiro. Vence o prémio New Music da rádio XFM e é nomeado para o Mercury Prize, o mais prestigiante e apetecível prémio da indústria de música do Reino Unido. E o resultado é conhecido em setembro de 2010, e aí o júri do Mercury Prize é unânime. Os XX vencem o prémio, o que fez disparar logo nos dias seguintes as vendas do álbum de estreia em 270%. Na mesma semana, saltou do 16º lugar da tabela de vendas para o 3º, isto no Reino Unido. Os XX chegaram a ser nomeados para 3 prémios dos Brit Awards, mas não venceram nenhum. Nestes últimos meses, o trio londrino tem estado a terminar a produção do novo álbum Coexist, a editar em setembro. Jamie XX, que então ganhou notoriedade com várias remisturas, incluindo o álbum We Are New Here, com Gil Scott-Heron, já afirmou publicamente que o novo trabalho terá muita influência da cena clubbing de Londres. Só saberemos o que isto realmente significa lá mais no final do verão. Esta semana regressam a Portugal, onde já atuaram na Aula Magna e Casa da Música. Este fim de semana tocam no Primavera Sound, no Porto. Final do álbum de família, dedicado a um disco muito recente, mas que já deixou a sua marca na música atual e que é hoje uma das maiores referências da primeira década do século XXI. Os XX na Radar, com os últimos 4 temas, Basic Space, Infinity, depois Nighttime e a fechar, Stars. Nick, just ways to fly, easy to take. You could take me in 4 hours, make me a deal. And day a piece, take it all, just stay a week. I'll take you in pieces, we can take it all apart. I've suffered shipwrecks right from the start. I've been underwater, breathing out and in. I think I'm losing where you end and I begin. Basic space. Oh, we pray, keep it in, keep up. just can't feel learn how to keep what I have preserved. Give it up. Give it up. I can't give it up. álbum de família. Let you take every line I've got when the time.